que consiste a tua força. Jogue a tua força onde está. A minha força vem do trono do Cordeiro, que no madeiro morreu para me salvar. Ele é meu braço forte, ele me ajudará. Força, jovem, tu não pode fracassar.